E amigos da Real, estamos de volta para mais uma edição do Jornal da Real. E como vocês devem ter notado, as edições estão um pouco esparsas aí, que tá foda de fazer, mas tô meio ocupado, que tá foda de fazer, meu, tá sem tempo, sempre acontece um BO no fim de semana pra ter que resolver, eu acabo não gravando, ou não sobra tempo na semana pra eu ir juntando as notícias e tal. Mas sempre que eu posso, eu tento aí, eu faço a gravação. Levar a notícia aí pra rapaziada. Letícia, uma alegria aí, zoando pra caralho. É isso aí. Vamos ver o que vai rolar no jornal de hoje. Vou começar aqui com uma notícia do dia 9, que um leitor lá do canal do Búfalo me enviou. Em decisão inédita, engenheiro de Santa Catarina é condenado a pagar pensão à ex-enteada. Saiu no Estadão. Em muitos jornais, né? Mas a notícia eu peguei do jornal do Estadão. Em decisão inédita, a Justiça de Santa Catarina determinou que um engenheiro de 54 anos pague pensão à filha da sua ex-companheira. A jovem de 16 anos é filha do primeiro casamento da mãe e conviveu com o padrasto por 10 anos. A decisão, em caráter liminar, endossa uma nova visão do direito da família. O pai é quem cria, independentemente do nome que consta na certidão de nascimento. A mãe, Madalena, nome fictício de 41 anos, conta que o engenheiro arcou com as despesas da família, incluindo colégio, alimentação, viagens, presentes e blá blá blá, desde que a filha tinha 6 anos. As duas constam como dependentes no imposto de renda do engenheiro. É um burro mesmo, viu? O valor estipulado pela justiça é de 20% dos rendimentos do padrasto, o que dá aí cerca de R$ 1.500. Uma bolada, hein? É quase que eu ganho. A jovem já rece... oh, detalhe aqui, ó. A jovem já recebe pensão do pai biológico, de um salário mínimo. Ou seja, vai pular aí pra mais de 2.000 mango. A mãe se separou do primeiro marido quando a jovem tinha 2 anos. Bem, senhores, acho que muitos de vocês já leram aquelas matérias de mães solteiras reclamando da vida, que sofrem preconceito, que são mães sozinhas. Porra, esse eufemismo é ridículo, viu? Tal. E o macho, nós machos não queremos nada sério com elas e tal. Aí, tu tá abrindo lá teu Estadão e se depara com essa notícia aí. Que, mesmo com o pai biológico já pagando pensão, tu, que se relacionou aí por um tempo com a mãe solteira, pode vir a pagar uma pensão pra ela, uma pensão adicional. Então, amigos, a gente aqui já tá cansado de saber dos ônus que o cara que namora com namora ou se casa com mãe solteira tem que sofrer, né? Que é ter que pegar essa dos outros, ser considerado um macho inferior perante a mulher. E perante todas as pessoas, eu lembro até uma vez, meu, foi engraçadíssimo, velho. Foi, acho que num churrasco que eu fui. O pessoal tava conversando e tal. Aí chegou um camarada, todo pimpão ali, né, falando que ia casar e tal. A gente perguntou, oh, legal, vai casar, né, beleza e tal. E aí, quem é? Aí foi contando e tal. Aí ele fala que a mulher era mãe solteira de 2 filhos, detalhe, um de cada pai. E já tava grávida dele, claro. Velho, não tô brincando, meu irmão. Ó, não era ninguém da Real que tava ali comigo, só tinha eu da Real, não falei nada. Tipo, o cara virou as costas, o cara falou, né? Percebeu a rapaziada segurando a risada. Aí beleza, né? O pessoal olhando assim, né? Não, legal, tal. Aí o cara vira as costas, dá um espaço, mano. A rapaziada começa a gargalhar e fala, mas é um otário mesmo, caralho, aí não sei o quê. Eu tive que concordar, né? Mas é engraçado ver, rapaziada, que, ó, como eu falei, era pessoal que não tinha nada a ver com a Real. Até alguns ali que são meio manginões e tal. E tipo, dificilmente um cara de que tem alguma posição, né? Que nem esses caras que eu fui, eram todos caras assim, gerentes, tal, supervisores, eram caras de nível, né? E esse cara aí era um peão da empresa. Velho, percebe, quando o cara tem uma certa hierarquia, né, ele acaba convendo um pouquinho mais além desses caras mais baixos, assim. Se o cara não foi, se esse cara de baixa hierarquia, vamos dizer assim, não tiver uma visão bacana das coisas. Mas vamos prosseguindo aqui, né? Então, rapaziada, sabendo de todos esses agravantes aí, eu pergunto a vocês. Tal preconceito contra mães solteiras não é mais do que justificado? Melhor dizendo, em vez de preconceito, será que a gente não teria pós-conceito? Vai contar todos esses problemas terríveis? Isso é algo que quase ninguém fala. Eu gostaria de botar aqui, né? Que é o seguinte, mano, tem que ver o quão baixo que essas minas chega para poder arrumar um provedor, para poder arrumar uma pensãozinha e tal. Por exemplo, muita gente lá nos fóruns, né, tanto fora do Buffalo, o Mundo Realista, até no Facebook mesmo, o pessoal aí traz os textos, né, escritos pelas mães solteiras lá, dando dicas de como fisgar um paspalho, opa, quer dizer, um marido, um companheiro. E entre todas as dicas lá, uma das que mais chama atenção é esconder que você tem filho. Ora, porra, se a gente já começa errado desse jeito, já se escondendo uma coisa tão séria quanto essa, como é que a gente vai poder confiar nela daqui pra frente? Se ela não vê problemas em mentir pra ti sobre uma questão tão fundamental da vida dela quanto é o filho. Porra, sacanagem, né? Outra coisa bizarra e muito grave é elas usarem os filhos como armas de persuasão na conquista do paspalho, né? Por exemplo, no Fórum do Búfalo esses dias, o usuário Pétulas, sei lá como é que escreve essa porra aqui, relatou uma experiência que ele teve com uma mãe solteira aí alguns anos atrás. Aí ele falando, né, que ela, além do que ele habitual, chá de buceta maravilhoso e do tratamento de rei cabuloso que ela deu a ele, ela botava os quatro filhos, detalhe, ela tinha quatro, só um adendo aqui, segundo ele, a mina tinha quatro filhos, mas ainda era gostosa. Eu não vou duvidar dele, né? Que, porra, pra aceitar relacionar com a mina de quatro filhos, ela tem que ser muito gata. Mas prosseguindo, ela botava os quatro pirralhos pra tratarem ele como se já fosse parte da família. Tipo, tinha hora que até chamava o cara de pai. Mano, isso é bizarro, cara. Vou até postar o link aí no post do jornal pra vocês darem uma lida aí que. Caralho, velho. Sério, rapaziada, vocês conseguem notar a perversidade dessa tática? Elas vivem falando que homens são inúteis, que não querem ser pais, que fogem da responsabilidade, tá, né? Mas elas sabem muito bem que poucos caras são insensíveis o suficiente para não ficarem tocados, né? Não ficarem sensibilizados com demonstrações de afeto dessas crianças. Isso é coisa tão nojenta, cara, porque. Tá brincando tanto com a tua emoção do cara, né, do paspalho em questão, quanto das crianças, que ainda é pior, né? Porque imagina os traumas que isso pode dar para uma criança em longo prazo, né, meu? Faz os coitadinhos se apegarem a um cara que, sei lá, só tá comendo a mãe ali deles e vai sumir no outro dia, na outra semana, nunca se sabe. Pô, é sério, isso aí, meu Deus, isso aí devia ser crime, meu. Não se brinca com os sentimentos de uma criança desse jeito, como essas mães aí estão fazendo. Ainda estão brincando com os sentimentos do cara, né? Se o cara é mais sensível, vai ver aquele tanto de criança, tal, dando moral pra ele e tal, chamando ele de pai, o cara vai ficar. Difícil o cara não se tocar com aquilo, né? Difícil o cara não ficar sensibilizado. Como a gente vive falando, mas sempre tem que deixar reforçado, bem firme mesmo. É que quando você aí estiver comendo a mãe solteira, o ideal até é se evitar, mas. Se tu puder comer e sumir depois, maravilha. Mas beleza, tá lá comendo e tal. Até relacionando um pouquinho, botou ela de marmita, né? Na marmita zone. O que você tem que fazer é evitar totalmente contato com os menininhos ali, né? Tanto pra você não se sensibilizar com a situação. Eu mesmo, eu confesso, não sei se ia ficar resistindo muito tempo, porque eu realmente, eu gosto de criança, acho bonito, bacana e tal. Nossa, meus primos aqui. Quando eu vou pra Bahia, pra Minas, aí tem meus primos pequenos, nossa, eu brinco com eles direto e tal. Gosto muito de criança. Eu, uma situação dessas, não sei. Eu acho que ia dar aquele nó na garganta, eu tinha que dar o fora. Mas, prosseguindo, né? Você tem que evitar o contato das crianças. Tem que evitar ter contato com os filhos dela, por quê? Tanto pra te preservar, quanto pra preservar as crianças, né? Se a mãe é uma irresponsável, que tá nem aí com o bem-estar mental das crianças só pra arrumar um paspalho pra bancar ela. Pelo menos não contribua com essa sacanagem, né, meu? Eu sei, sempre tem aquela mãe solteira que chega e fala, ai, mas eu não sou assim, não, eu não sou uma mercenária que só pensa em dinheiro, que quer soltar o cara, e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Realmente, você não pode ser movida por interesses, hoje, mas daqui 5 anos. E por que deveríamos acreditar no papo de uma pessoa que, não raro, entregou de bandeja a paternidade dos seus filhos para um qualquer aí, para um cafajeste, para um malandrão, por que devemos confiar? E outra também, Recado aqui para aqueles paspalhos, cavaleiros brancos, que acha que salvando mãe solteira aí, este terrível destino de pobreza e abandono e papapá, terá a eterna gratidão da mulher. Mas são uns imbecis pra caralho, não. Isso aí tá tão longe da realidade, não tem nem como descrever. Entendam, candidatos a capitão salva-puta, vocês, na visão delas, não passam de uma camisinha. Melhor dizendo, uma pilha, tipo alcalina, Duracell, tal, pra usar aquela metáfora do filme Matrix lá do Morpheus, que pega a pilha assim e fala: olha, vocês são isso aqui para as máquinas e tal. Ou seja, rapaziada, se vocês forem uma pilha comum, ou seja, pobre, bobão, sem muito destaque e tal, a mãe solteira irá te usar, sugando tua energia, até você ficar sem recursos ou achar uma pilha melhor, né? Agora, se você for uma pilha recarregável, quer dizer, ou aquela Duracell do coelhinho, durar mais, né? Tu vai durar um pouco mais na mão dela, né? Mas você acha que não tá sendo drenado também, amigão? Ainda por cima temos um problema gravíssimo. Tu acha mesmo que ela vai se manter apenas uma fonte de energia? Você acha que ela não vai buscar a fonte de energia cafólica? Cafólica. Cafélica, né? De cafa, de hidrelétrica. Ai, que idiote. Mas resumindo, você acha mesmo que ela não vai correr atrás do cafinho antigo, de um ex? Acha que não, velho? Se liga, né, velho? Como diria meu grande confrade Arlindo Menezes, há três coisas que eu não desejo nem pro meu pior inimigo: câncer, AIDS e relacionamento com mãe solteira. Pense bem nisso, meu amigo. Muito bem. It's 1994, and fools need to miss me, be saving these foes. You know how these tricks be buying them clothes. Wanna taxi those on balls with the beat, and have them sitting next to them in the front seat. But not BC, I'm a hog about the Vic. And my motto is bust a bash and hit the throttle. Till it's smoky, talking on my uppy down. Worldwide, I got a clutch up in Chucky out. Look up in the sky. Ai, essa música do Capitão Save-A-Ho é muito foda. Depois vocês peguem aí pra baixar, que pô, é muito legal, cara. Mas prosseguindo aqui, outra notícia do dia 9. Acho que vocês devem lembrar que no último jornal eu comentei de uma mina aí que tava vendendo cabacinho por 200 mil. Agora não é mais 200 mil, são 500 mil, rapaziada. 500 mil. Mas tem um agravante. Se ninguém pagar, ela vai ter que dar pro que pagou pro segundo maior lance. Se o segundo maior lance não cobrir, o outro vai ter que pagar. E assim sucessivamente. Ou seja, se Deus for um cara bem troll, a mina pode ter que perder o cabaço por dois mangos, velho. Ou seja, nem craque, até craqueira, velho. Até aquelas craqueiras que chega no cara: ó, te dou aí, pago um boquete pra ti, tu me dá cinco mango e beleza. Ou seja, ela vai valer menos da metade que uma craqueira, velho. Ai, caralho, aqui, ó. Vou até comentar um pouquinho, ó, vou até ler um pouquinho a notícia aqui, ó. Saiu no jornal Ariquemes Online. Se o lance de 500 mil malandros não for pago, e como eu falei, né, e o restante também não for, a cabacinho da catarinense, não, né, não sei se posso ficar falando o nome, que está fazendo o leilão dele na internet, pode sair por um dólar. Lance mínimo já feito no assalto australiano usado para empreitada. Pelo menos é o que está no regulamento. Um indiano, Chatterjee, nossa, o nome, ofereceu 250 mil dólares neste domingo, dia 7, dia que aconteceram muitos lances. Lucas Aiden, de nacionalidade desconhecida, ofereceu apenas um dólar. Esse cara é troll, hein? Então, rapaziada, se os demais desistirem, a jovem terá que acertar a oferta mínima. Eles podem desistir a qualquer momento, bastando para isso enviar um e-mail para os organizadores, que, por sua vez, ameaçam processar na justiça australiana quem fizer propostas frias. Caso o vencedor não pague o que prometeu antes do dia da consumação do ato, a jovem será entregue ao segundo e assim sucessivamente, até que uma das ofertas seja válida. Eu mereço quanto, amor? R$5 pra fazer caridade. Caralho, até o velho. Ah, o velhinho que comeu e não pagou vai gostar dessa, meu, aí. Ele pagou R$5 na mina, a novinha aí pode pagar 2. Ainda tirar um cadacinho, ó. Mano, eu falo sério. Eu teria coragem de fazer uma promessa aí pra, sei, qualquer santo aí. Qual será o santo, o padroeiro da trollagem, hein? É uma boa pesquisa, o padroeiro da trollagem. Ainda tem que descobrir isso. Cara, eu faria uma promessa pro padroeiro da trollagem que se os lances dessa minazinha aí fosse tudo fake, ela tivesse que dar por R$1, por $1, né? Eu ia virar padre, mano. Cara, eu sou sério, eu só não faço isso que além de não saber qual é o padroeiro da trollagem, também eu não vou ficar abusando da boa vontade divina, né? Mas dá vontade, cara. É tentador. Mas é cabuloso ver como tem cara que tá, acha que dinheiro é papel higiênico, né? Pagar 500 mil contos de réis na porra de um cabaço de uma mina sem graça, que vai só deitar na cama, abrir as pernas, olhar pro teto e ficar ali, ó. Ah, porra, acho que até aquelas real dolls aí, ser mais gostoso de comer que uma porra dessas, velho. Porra, mano, é revoltante, cara. É muita falta do que fazer. Porra, mano. Sei lá, em vez do cara pegar essa grana, doar aí pra uma instituição, fazer um projeto social, pra ajudar crianças de países pobres. Ah, sei lá, meu, sei lá, dá pra mim, porra. Dá esse dinheiro pra mim, porra, 500 mil, vai fazer tanta coisa pra real, velho. Isso aqui, o jornalzinho da Real, se panha para até na Globo, velho. Pelo menos na MTV eu ia. Na MTV não, que, sei lá, velho, esses caras são muito manginão, ia querer me cortar. Ah, mas, whatever, vamos prosseguir. Porra, velho, 500 pau no cabaço, meu irmão. Não é à toa que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico ir pro céu. Então é um exemplo prático disso aí, velho. Sério, eu não tô falando que não deva gastar, que deve ser proibido e tal, mas, porra, velho, vamos falar a real, esse cara aí merecia ir pro inferno, o cara que paga 500 mil nisso, hein? Merecia ir pro inferno, chegar lá no Hades, né? Aí tá lá o Kid Bengala versão caramunhão de... O tridente, não bem o tridente, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Falando, vem cá que você vai ter seus 500 mil anos de castigo. Cada um real que você gastou nesse cabaço, você vai levar 1 ano de enrabadas por mim. Seria um castigo legal pra filha da puta desse. Mas vamos prosseguindo? Outra coisa engraçada também é que nesses leilões aí tinha um russão virgem lá, que tava todo feliz, pensando que ia perder o cabaço por alguma coroa gostosa, né? Coroa gostosa ia dar uma grana no pau dele, no pau virgem dele. Só que, ó a ironia do destino, os caras que estão dando mais lance nele é viado. Imagina só, velho, tá ali virjão, louco pra meter logo na buceta, pensando que vai ganhar dinheiro fazendo isso. Só que tu acaba tendo que comer um boiolão peludo. Ou pior, cara, tendo que se submeter a um troca-troca ainda, ou só ter que pender o cabaço do cu. Esse aí é o verdadeiro malandro agulha, né? Pensava que tava furando, mas só levou no bumbum. Otário. Mas, ó, mas, mano, sério, se essa mina se fuder aí e tiver que dar por $2, eu juro, mano, vou comprar uma porra de uma caixa de fogos, 12 tiros, e vou queimar essa porra inteira aqui. Pra comemorar, velho, até gravo e põe no YouTube, comemoração do cabaço de $2. Caralho. Nem vou comentar a notícia, só vou ler aqui pra vocês tomarem ciência. É bem interessante. Engenheiro, já tocou no assunto pensão hoje? Amor, só dar um exemplo aqui, bacana, né? Finalmente o Estado reconhece que erra. É que o Estado vai ter que indenizar um pai detido por pensão alimentícia. O Estado de Mato Grosso do Sul teve minorado para 10 mil no julgamento de apelação pela 5ª Câmara Civil o valor da indenização que deverá pagar a EBO a título de compensação em razão da prisão ilegal por não pagamento de pensão alimentícia, quando tal obrigação já havia sido cumprida. Olha que sacanagem, o cara paga e ainda é preso. O relator do processo, desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso, em seu voto, destacou que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, o Estado deve responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, de acordo com o que estabelece o artigo 37 da Constituição Federal. Como falei, né, eu só vou deixar registrada a notícia, vou deixar o link aí para vocês lerem, que ela é importante, que demonstra que às vezes os juízes aí, né, têm um pouquinho de racionalidade e conseguem consertar as injustiças que eles fazem, né? Graças a Deus. Só relembrando que este programa é patrocinado pelas batatinhas McLovin. Crocantes, sequinhas, mas acima de tudo, viris. Notícia que saiu no dia 10. Essa notícia aqui é da série Com Grana Eu Sou Bonito, né? Saiu no Fuxico. Ok, vou destilar o meu veneno. Caralho. Separação de Danny DeVito teria sido por causa de infidelidade. Só chega, parou. Vamos parar de imitar o cara. Mas, de acordo com a revista Star, os constantes flertes do ator Danny DeVito. Não sei se vocês conhecem o Danny DeVito, que faz tempo que ele não aparece muito assim, né? Pô, acho que eu vou botar uma foto dele aí no jornal pra vocês verem. Não, no jornal não, no post aí pra vocês verem que o cara é muito gato. Mas prosseguindo. Os constantes flertes do nosso garanhão Danny DeVito causaram a separação dele com a mulher, né? A mulher não aguentou mais. Chutou o cara aí depois de 30 anos de casados. Uma fonte contou à publicação que o casamento de DeVito e Rhea, era o nome da mulher dele, estava em crise há mais de 10 anos, porque ela sempre se incomodou com os olhos distraídos dele. Acho que ele não estava tão distraído assim, não, hein? Pode parecer que ele passa despercebido, mas Danny chama a atenção das mulheres. Ele flerta bastante, e por causa de seu status em Hollywood, não tem medo de abusar de sua posição para ficar com mulheres que querem aparecer na indústria. Eu faria também. Disse um informante, acrescentando que não é novidade a fama de mulherengo do ator de 1,52 de altura. Aí, rapaziada, ó, peraí, até parou. Isso aqui vai pros palhaços que ficou, ai, eu tenho 1,70 m de altura, eu vou me suicidar, eu sou um merda, ai, ai, ai, ui, ui, ui. Vou aproveitar esse trechinho aqui, ó, sabe pra quê? Pra isso aqui, ó. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. É isso aí, ô seu bosta. Você tem que tomar no meio do teu cu, meu irmão. Olha o cara. Danny DeVito, 1,52. Tampinha, tipo, porra, o cara é mais baixo que a maioria das mulheres do mundo, caralho. E aí, ó, é o metelão. Então, amigão, ah, mas vou até prosseguir. Esses caras aí que reclamam de tudo, mas tem que tomar tudo no cu e não tem que ser ajudado. Mas prosseguindo. Apesar da sua reputação como adorável e engraçado, Danny é mulherengo. E como muitos outros homens, se ele observa uma mulher atraente em um café ou andando na rua, ele vai olhar. Ah, porra. Claro, né, mano? Essa coisa de macho. Ficar ali, naquela secada ali na bundinha, tá? Mas prosseguindo. Posando-se fingindo de cega, Rhea finalmente acordou. Ela está cheia desse comportamento e quer acabar com o casamento. Eu acho que o Levito daí está falando, vai tarde, filha da puta. Esse término está para acontecer há muito tempo, provavelmente há 10 anos, porque eles não estão felizes há um bom tempo, assegura um amigo da família. E meus amigos, não sei se vocês leram aí um artigo que eu traduzi esses dias, que falava sobre o seriado Boss. Lá, né? Mostrava que no seriado, que passa em Chicago lá com os políticos de lá, prefeito, governador, essa caralhada toda, tudo machão alfa, né, pica da galáxia, e aí os caras comiam quem eles quisessem, né? E você acha que a esposa ligava? A esposa tava nem aí. Então, meus amigos, se vocês gostam de exemplos da vida real, aí, ó. Denis DeVito aí, ó. Carinha feio, careca, gordinho, né? Não sei se ele tá gordão, mas antes era meio gordinho, assim, meio atarracado. Baixinho, tampinha, mas cara influente em Hollywood, né? Já foi, participou de tantos filmes aí cabulosos no passado, aí, eu sei, aquele que eu achava muito engraçado, que era ele com o Schwarzenegger, não é aquele lá que é ridículo dele engravidando, ele que era tipo o irmão do Schwarzenegger, é muito legal lá. É antigão, acho que da década de 80 ainda, passa agora de vez em quando, não sei se passam, ainda passava, né, na sessão da tarde, eu achei engraçado esse filme. Mas então, como podemos ver, um cara pica-grossa em Hollywood, né? Que, porra, o cara deve ter comido mais mulher que todo mundo aqui que tá escutando o jornal, eu, você, todo mundo junto aqui, cara. Tipo, o cara deve ter meio enjoado de buceta, velho. Mas mesmo assim, a mulher dele ficou 30 anos com o cara. E se separou porque as puladas de cerca dele já estavam dando na vista, né, meu? E sem contar, né, que agora o DeVito agora tá, não é mais aquele ator de antigamente que participava de uma pocaralhada de filme. Agora ele tá meio apagadinho, né? Eu pelo menos não lembro de nenhum filme bom dele, assim. Não falo assim, não lembro mesmo. Então isso aí, né? Esse declínio dele deve ter ajudado também. Deve ter dado aquela forcinha, né? Pra acabar com o casamento dos dois. Então, meu filho, como você pode ver, se tu é poderoso, pica grossa, veja que eu não tô recomendando que você deva fazer isso. Tô falando que provavelmente tu pode fazer e não será impune. Quem todo mundo sabe, eu realmente sou contra traição quando você tá num relacionamento sério, né? Mas, não posso ser hipócrita em não reconhecer que se você é poderoso, é picar grossa, se tu sair comendo mulher e a torta direito, mas não deixar que isso vaze, mulher não vai ligar muito, porque até nesse artigo do Boss, né, que eu falei do canal do Buffalo aí, é como eles falavam, tipo, o cara que se fudeu com a mulher foi o cara que vazou a traição dele, né? Saiu no jornal e tal. E o outro, né, que comia na intoca, a mulher dele sabia que ele traía, mas tá nem aí, como ela mesmo falou. Essa porra não vazando, tá de boa. Uma coisa também que é bastante interessante aí de notar, que como eu falei, né, o DeVito, o meu saco é mais bonito que o DeVito, porra. Falando a real. Mas mesmo assim, não falta buceta pro cara. Não duvido, até que ele fazia sorteio, distribuía os númerozinhos, ó, quem quer dar pra mim hoje, vai, pega aí. Aí pegava um saquinho, botava os números. Ah, número 5, ah, você? Vem cá, vou te comer agora. Deve ser bem assim, velho, falando a real. É, rapaziada, como diria o Alborguete? Se você tem poder, você é paparicado, chupa as bolas do teu saco, metem a língua no teu rabo, na tua genitália, faz o que você quiser. Se você não tem poder, eles cagam e andam pra você. Então, caras, não importa se tu é feio, tampinha, gordo, se é um grosso, mal educado, fede, não importa, velho. Você tendo poder, tu vira galã, velho. Pernas irão se abrir, calcinhas irão molhar perante sua presença endinheirada. E elas, é claro, querem nos fazer acreditar que o que importa é o amor e comprometimento. Ah, vai chupar minha piroca, desgraçada. Então, amigão, vai continuar acreditando nesse teatrinho delas aí? Vai engolir essa merda? Ou vai cair na real e começar a enxergar as coisas como elas são? Com dinheiro eu viro shake, com fome eu sou bonito. As minas se apaixonam, os mano vira amigo. Não interessa a sua cor ou grau de instrução. Se é preto, branco, bonito ou não, dinheiro compra tudo, me deixa elegante. Com prata, ouro, ouro branco, diamante. Nunca fui interessante pra nenhuma vadia. Que vive na noite e dorme de dia. Ela geme por fama, ela grita, ela mente. Ela trepa por grana, te pede presente. Como diria meu amigo Arlindo, essa notícia aqui é de cair o cu da bunda, velho. Saiu dia 11, inglesa faz sexo com dois menores, engravida, mas não sabe quem é o pai. No jornal da mídia, uma mulher casada e mãe de três filhos engravidou após ter um caso com dois irmãos simultaneamente. Claire Louise Rondeau, de 32 anos, que é feia pra caralho, diga-se, né? Tem até a foto dela aí no jornal. Não sabe qual dos dois meninos é o pai do bebê que está esperando. Mas que gracinha, hein? Segundo o tabloide The Sun, Claire, teria oferecido maconha para um dos garotos de 15 anos. Oh, que maravilha, hein? A inglesa teria enviado fotos em que estava nua, coitado dos moleques, e textos com conteúdo erótico para adolescente antes de ter relações sexuais com o garoto em seu carro. A corte de rua descobriu que Claire também tinha relações com o irmão de garoto de 17 anos. Dois menores, que bonito, hein? Claire teve sua condenação suspensa após admitir que fez sexo com menores de idade e que possuía e oferecia maconha para os garotos. De acordo com The Sun, Claire permanecerá no registro de criminosos sexuais por 10 anos. Agora vem a real, rapaziada. O pai dos garotos, que também não foi identificado, não ficou satisfeito com a suspensão da pena de Claire. Se fosse o contrário, se fosse um homem tendo relações sexuais com duas meninas de 15 anos, sem dúvida ele seria preso. Por ser mulher, ela saiu livre do julgamento. Ela se aproveitou dos meus dois filhos. Quando o mais velho a dispensou, ela quis o mais novo. Ela planejou tudo isso. É nojento. O cara meteu a real, velho. Nem precisa falar mais nada aqui. Olha só, mano. Vamos trocar aí. Pega um marmanjão aí de 32 anos. Chega trocando ideia no Facebook, ou sei lá, no caralho seja. Com a mina de 15. Manda a foto dele peladão de picadura. Dá maconha pra ela. Come ela no carro e vai embora. Mano, eu nem imagino. Tipo, primeiro que a mídia, é claro, ia cair em cima desse cara matando. Ia cair matando em cima desse cara. Outra, quando esse cara fosse preso, acho que metade da cadeia comeu o cu dele lá. Né? Cara, assim, porra, meu. Ridículo isso. E depois você fica se perguntando, porque a Europa tá indo pro buraco. Por causa de merdas começa aí. Deixa que o império das leis dele lá vire em casa da mãe Joana e dê nessa merda. A mulher cometeu tantos crimes saírem impune só porque tem buceta card ali pronto pra uso, meu. Ah, vai tomar no cu, né? Laruexo, amor Jubá. Salve, chutiriri da calunga. Laroê. É meia-noite em ponto, galo canto. É meia-noite em ponto, galo canto. Canto pra anunciar que tiriri chegou. Canto pra anunciar que tiriri chegou. Ele vem da calunga de capi, cartola e tridente na mão. Satanás, sai daqui, coisa ruim. Ixi, notícia que saiu no dia 10. Dia 11, perdão. Gordona fora dos padrões de beleza de Hollywood, atriz Gabourey CDB, sei lá, entra na lista das mais sexys. Então, no OMG do Yahoo, sei lá se é assim que é o site. Essa, como é isso? Gabourey, sei lá, de 29 anos, acabou de entrar para a lista das mulheres mais sexys da revista americana Esquire. Acho que é assim que fala. A feliz escolha chamou a atenção porque a atriz não está dentro dos padrões de beleza convencional. Não, ela não está dentro do padrão de beleza convencional, velho. Vou pôr a foto aí, um link pra foto, né? Ela não está dentro direito de padrão de beleza nenhum, velho. Acho que nem aqueles caras que corte com aquelas gordonas ia curtir ela, velho. A mina é muito feia. É sério, velho. Vê a foto da mina, pelo amor de Deus. Que porra, tem gente que é feia. Não, tipo, tinha um colega, né, que... Lá vai eu contar a história de novo. Tinha um colega que era feioso, tinha um narigão, um nariz, a orelha toda esquisita, a cabeça meio torta. Mas, porra, o cara se arrumava, andava alinhado, todo socialzinho, perfumado, pá. Pô, ele até catava umas mina boa. Tipo, era um... Assim, se arrumando e tal, todo malinha, ele ficava um cara simpático. Ele conseguia contornar a feiura dele. Mas, porra, essa mina aí nem sabia se arrumar, sabe? Olha como é que ela tá vestida, caralho. Parece um bujão de gás. Porra, velho. Não é porque tu é feio que tu precisa andar de relaxado também, né, velho? Eu, graças a Deus, né, como eu sou bonito por natureza, tanto vestido de peão quanto vestido de patrão, tô comendo, né, velho? Meu, depois dessa apagação de pau gratuita pra mim, essa atriz aí ficou conhecida no... Tava no filme Preciosa. Em 2009, ela interpretava uma garota que sofria bullying na escola, no bairro onde morava e até mesmo de sua família. Sofria o bullying da sua família, né? Recentemente, ela se destacou no cinema, apesar de ser negra e conviver com a obesidade. Eu notei um certo racismo aí. Como assim, apesar de ser negra? Onde é que negros não têm capacidade de interpretação? Porra, velho. Quer dizer que um Morgan Freeman é bom apesar de ser negro? Eu acho que não. Morgan Freeman é um puta de um ator. E quem acha que não deve ver só porque o cara é negão, tem que tomar no cu, velho. O cara é bom. Ou Will Smith, Chris Rock, Denzel Washington, pô, eu acho que é um ator cabuloso. Até no Brasil mesmo, aquele cara que fazia o Matias, do Tropa de Elite, era um puta de um ator. Pô, essa parte aqui ficou muito racista, velho. Apesar de ser negra, porra. Ridículo isso, cara. Aí, sempre ela, né? A Oprah Winfrey, sei lá como é que fala essa porra, indicou a gordona aí pra lista. Que ainda tem Mila Kunis e Kristen Stewart. Porra, Kristen Stewart, velho. Kristen Stewart, pra quem não sabe, é aquela que tá botando uns chifres cabulosos no vampirão purpurinado. Aquela mina, né? Porra, acho que eu tenho umas 5 primas que é mais bonitas que ela. Não, falando real, não é que minhas primas são gatas, mas porra... Tu anda na rua, 5 minutos, tu vê umas 10 minas melhor. Essa lista é muito zoada, caralho, velho. Ah, mas prosseguindo. Foto da atriz conviver numa boa com seu corpo e saber usar seu peso para dar visibilidade. Bem, realmente o corpo dela dá bastante visibilidade, se é que entende. O sofrimento de pessoas como ela lhe rendeu a indicação. Ah, meu Deus, ah, beleza. Pode parabenizar ela que mesmo, ela é toda... desengonçada, ela conseguiu superar esses problemas com a sua boa interpretação e tal, mas não força a barra, né, velho? É que eu nem critico a atuação dela, que eu não vi o filme, não sei, eu até acredito, realmente, que falaram bastante desse filme, acredito que ela deve ter muito, mano, ser uma atriz muito boa e tal. Isso aí eu nem vou botar em questão. Mas, porra, bonita ela não é, velho. Ela não é bonita nem aqui, nem em Marte, nem em Alpha Centauro. Sei lá, em qualquer galáxia não vai ser bonita, velho. Não, mas seguindo, me lembra uma coisa que o Olavo de Carvalho anda falando muito nos seus Truth Speaks. É de um conceito bem interessante. Que essa aceitação generalizada de casamento gay, temos que aceitar gays como mulheres e tal, faz tudo parte de um esquema para acabar com a percepção da realidade da pessoa, melhor dizendo, da sociedade em geral, né? O cérebro do cara viu uma paçoca, então não consegue mais distinguir o que é certo e de errado, né? Por exemplo, mostra... duas laranjas pro cara e fala, ó, essa é uma pera e essa é uma maçã. Aí o cara, não, mas não, tô falando que é porque é, caralho. Ó, tó. É exatamente assim. Pegaram a melancia, não a dançarina, essa gordona aí, puseram e falaram, ó, isso aqui é uma laranja. Aí o cara, não, é uma laranja. Você tem que aceitar que é uma laranja. Mas é bonito isso. Então, como eu falei, isso aí também é exemplo dessa paçoca mental que eles querem fazer conosco. Eles colocam a mulher que é feia pra caralho, desleixada, junto com as bonitas. Nem que a Kristen Stewart, pelo amor de Deus, né? Feia pra caralho. Não é feia, mas sem sal pra caralho, velho. Então, mano, aí não importa se... Aí daqui a pouco eles vão pôr até aquela mulher do Nazareno lá, não sei se vocês já viram aquele quadro Chico Anísio, na lista aí dos gatos, por que não? Bom, pô, até uma certa blogueira aí, que eu não vou citar o nome, mas tudo bem. Calada! Só pra não perder o costume. Oh, sério, peraí, só um pouquinho. Se uma das amiguinhas dela estiver escutando isso, ou ela mesmo, um recadinho pra você, ó. Galinha de macumba, sai fora suja imunda, tem pereba pela perna e não tem um lado da bunda. Suja, não corta mais. Diz que serve pra coçar o que ela não cusou jamais. Cabelo que arrasa, porque o pente não passa. Tem barba no seu rosto e o chulé é uma desgraça. Pronto, acabou. Entenderam, rapaziada? Tem que pôr isso aqui só pra tirar uma ondinha que a filha da puta zoou a gente. Vou ter que zoar também. Mas prosseguindo. Porra, velho, isso aí é ridículo. Seria a mesma coisa de uma lista assim de caras gatos, né? Tipo, bonitões lá, gostosos, sei lá como é que elas chamam. Que incluísse aí, não sei, o Paulo Zulu, o Giannettini, o Brad Pitt, eu, o Tom Cruise, né? Aí colocasse também o Marquito, aquele lá do Ratinho, né? Que foi até vereado, foi até candidato a vereador agora. Ou aquele Amaral que jogava no, acho que é Flamengo. Ou o Ronaldinho Gaúcho, que parece o Predador. Você entendeu, né, velho? Porra, velho. O que eles querem nos passar com isso, além, claro, de minar a nossa percepção de realidade. Tem mais uma coisinha aí. Eles querem que nós aqui, eu, você, irmão, whatever, todos os machos do mundo comecem a ficar felizes da vida de aceitar mulheres que são desleixadas, né? Não só com sua aparência, mas com o comportamento também. E aí que elas têm um comportamento desagradável e é feio pra caralho. A gente tem que aceitar e acabou. Senão a gente é machista, é racista, preconceituoso, não se importamos com a beleza anterior e aquela caralhada de merda que eu vivo falando, né? Mas o mais engraçado, que ninguém chama mulher de preconceituoso se ela manda um gordo lá que deu bola pra ela tomar no meio do cu, assim, enxerga seu merda. Ou um magrelo, ou outro cara aí que não caia no padrão de beleza dela, né? Isso não é preconceito. Isso é um direito de escolha. Ela sabe se valorizar, ela merece mais. E essas merdas todas, né? Claro que elas têm direito de recusar gordo e tal. Mas por que querem impor essas bolas de banha pra cima de nós? Ó, sai fora, né, meu? Senhores, então o conselho que fica é... No dia que algum imbecil vier falando que aparência não conta e que é preconceituoso recusar bolas de gordura para relacionamento, manda esse sujeito pra puta que pariu. Expressar suas preferências ainda não dá cadeia e não podemos deixar que sejamos soterrados assim sem fazer porra nenhuma, né, velho? Tem que reagir. Sete catacumbas, Exu Caveira firmou ponto aqui. E o Exu Capa Preta anunciou a festa do Exu Tiriri. É meia-noite em ponto, Laro Exu Amojubá. Laro Essa aqui é da série Meus Impostos Sendo Gastos em Coisas Úteis e Relevantes. Saiu aqui no dia 11. Governo lança edital de 8 milhões para estudos em igualdade de gênero. Saiu no Terra Notícias. Pesquisadores terão acesso a 8 milhões para elaborar. Pesquisadores terão acesso a 8 milhões para elaborar estudos científicos e tecnológicos sobre igualdade de gênero, violência contra mulheres, instrumentos de ação do Estado, feminismo, entre outras merdas. O aporte foi anunciado nesta quinta-feira no lançamento da quarta chamada do edital Relações de Gênero, Mulheres e Feminismos, no âmbito do programa de Mulheres e Ciência, que visa estimular a produção científica, a reflexão crítica sobre as desigualdades e a sensibilização da sociedade. Essa é a primeira linha de financiamento específica para estudos no campo de gênero. Mas é uma delícia, né? Porra, eu sei lá o que é melhor. Isso, de nem uma merda dessas ou, sei lá, tomo uma escarrada na cara. É isso aí, rapaziada. Quanto o governo aí vai dar 8 milhão... pra, sei, qualquer um aí ficar debatendo sobre o sexo dos anjos, nossos centros de pesquisas nas universidades federais são essa vergonha aí que todo mundo sabe, né? Ê, Brasil do meu saco, viu? Sempre exportando porcaria do exterior pra cá. Se não é lixo mesmo, né, que nem eles fazem, né, no Porto de Santos direto aí pega container cheio de lixo, é lixo intelectual e político, como esses estudos de gênero aí que não saem pra porra nenhuma, não, quer dizer, sério. Servem pra implantar a misandria institucionalizada na sociedade, né? Meu Brasil brasileiro, meu mulato, vem cantando no meu Brasil, Brasil. Bem, amigos, vamos terminando mais um jornal por aqui. Vou ser breve aqui porque tem um cachorro latindo e se atrapalha pra caralho na gravação. Como sempre peço, compartilhem aí no Facebook, com seus amigos, via e-mail, Twitter, Orkut, sei lá, o caralho que seja. Vamos fazer que esse jornal da Real seja escutado aí nos quatro cantos desse Brasilzão vaginante. É isso, senhores. Vou terminando por aqui. Então é isso, meus amigos. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo Jornal da Real.